Eu gosto da bola, né? Coloquei com o Arthur Veríssimo, que vocês conhecem bem, lembra do Ratinho, do Gugu, do Pão e Que Amorim e outras personalidades que ele já levanta as matérias tão exóticas que vocês acompanharam e vão acompanhar agora no DVD. Ainda exótico, não é, Arthur? Ô Marcelito, eu tô aqui muito feliz de estar aqui junto com você. Vocês vão escutar muitas coisas, as minhas reportagens pela revista Trip. Vocês podem ver minhas imagens nesse meu DVD que eu tô lançando pro Planeta Estranho. E saudações santistas a todos. E você agora, que agora o técnico do Santos caiu, como fica, hein? Poxa, olha, eu acredito que vai vir coisa melhor pela frente. Estamos com o timaço. O Santos vai dar certo, não tem essa. Pessoal fervoroso, torcedor santista, suplamando o Brau, por favor. O senador Suplicy também. O senador Suplicy, eu sou santista. O Emílio também é santista. O Emílio também é santista. Olha, o Santos vai virar. Vai virar e vai deixar o Palmeiras para trás. Manda um abraço aqui pro pessoal da bola, porque estão acompanhando, estão com saudade de você e no tempo deu para matar a saudade, né? Pessoal do Arte da Bola, Arthur Veríssimo mandando aquela conexão, a sintonia geral. Vamos lá, Arthur Veríssimo com vocês. Obrigado, Arthur. Valeu, querido. Obrigado. Agradeço a Deus e a todos que rezaram e continuam orando pela minha recuperação. Olha a minha porra aí, gente! Vamos lá, minha comunidade! Estamos começando mais um Arte da Bola Stadium, esse que é o de número 18. Hoje estamos aqui nesta segunda-feira gravando este podcast com cinco integrantes. Uma data atípica, não é? É uma data atípica, estamos gravando com cinco integrantes hoje na mesinha. Um deles é André. André, beleza? Belezinha, tudo bem? Como você tá? Você só perguntou do André no último podcast, não é, André? Pai? Ele tá felizão hoje, não vamos atrapalhar a felicidade dele. E temos aqui outro cara que também é muito feliz, um cara animadão, o Rodrigo. Rodrigo, tudo bem? Tudo bem, Arlo, e você? Eu estou bem, muito bem. Temos aqui também um cara que também começa com R. Ele é do Rio de Janeiro, né? Ele, Rafael, bem Rafael. Tudo bem, tudo ótimo. Rio de Janeiro, capital. Rio de Janeiro, Capitólia. Temos um de São Paulo, Capitólia. Ele que é o idealizador desse projeto aqui, Marcelo de Sena. Tudo bem, Sena? Tudo bom, Elon, e os nossos integrantes, os nossos colaboradores que estão baixando mais uma edição do Arte da Bola Stadium, nessa edição número 18, não é? 18, sim. Está no artedabola.com e os bastidores também estão no celsena.blog.ol.com.br. Isso aí. Vocês que estão aí escutando, visitem o blog do Senna também e visitem o artedabola.com. Hoje a gente vai falar de um tema que para alguns é bombástico, para outros que são dirigentes dos clubes não é tão bombástico, é algo necessário. Qual seria esse tema, Senna? O valor dos preços de ingressos. É, o valor dos ingressos pelo Brasil e fora do Brasil. A gente vai fazer um comparativo para saber quem, se vale a pena pagar mais alto para um jogo de futebol inexpressivo, né? Claro, é verdade. Tem jogos que são clássicos que sim, deve ser pago valores mais altos, e jogos que são de menor porte, que iremos discutir isso, jogos como aconteceu Corinthians e Barueri, o primeiro jogo, se eu não me engano era R$150 o ingresso. O Rodrigo vai poder dizer isso pra gente. Rodrigo, quanto foi o ingresso Corinthians e Barueri? Acho que foi nessa faixa aí mesmo, Erlon. R$150. Apesar do Ronaldo não ter jogado. Mais caro. Apesar do Ronaldo não ter jogado, é verdade. Bom, vou falar pra vocês que o ingresso mais barato que eu já vi, eu acho que foi Botafogo e Grêmio, aqui no estado do Engenhão, R$5 o ingresso. R$5 o ingresso. Já é meia ou é inteira, né? Inteira. Meia era R$2,50. Nossa, R$2,50 pra assistir o jogo. Beleza esse jogo aí. E a moedinha? Já pensou em perder a moedinha? O cara vai com moedinha de R$0,01. Ele sai. Mete na bilheteria. Ah, isso aí. Verdade. Eu quero ver o jogo Botafogo. Pega aí as moedas. Mas sabe o que me impressionou? É barato, mas o pior é que o estádio nem encheu tanto. Nossa, é verdade. Isso também aconteceu aqui em Santa Catarina, que eu sou torcedor do Avaí. No começo do ano passado teve um jogo que foi a seleção do Jamaica que controlava o Havaí. O ingresso era R$5 inteira também, meia, R$2,50 e a cadeira numerada coberta era R$10. Eu fui na coberta numerada por R$10 assistir o jogo, que o Havaí fez 3-0 na seleção da Jamaica. Só não acreditei também, e o estádio tava vazio, vazio mesmo. Tinha uns 200 pessoas no estádio assistindo o jogo. Tava bem vazio. Tinha a família do jogador do Havaí do lado e um pouco das pessoas na cadeira numerada e a torcida organizada lá na arquibancada. Só, mais nada. É triste ver isso aí num jogo assim tão grande, de um porte grande, seleção jogando dentro de Florianópolis. Mas então vamos discutir esse tema sobre os ingressos. Exato. Ela me responde só uma dúvida. Pode falar. Esses ingressos assim que são de valores altíssimos, R$150, R$120, eles dão a possibilidade de parcelar no cartão? cartão? Depende, tem setor de cartão, tem setores de cartão. É, o setor VIP, que você paga com cartão Visa, Electron ou Mastercard, você chega lá, se você quer entrar na parte VIP. Por exemplo, o jogo que era Corinthians e Barueri. A área VIP deveria ser uns 230, 250, 300 reais o ingresso. Você pode parcelar em duas vezes no cartão. Fora isso, não. Ou paga à vista no dinheiro ou paga em duas vezes. É, tipo assim, o ingresso Corinthians contra Barueri tava arquibancada especial tava 70, numerada coberta tava 150, numerada descoberta 100 reais e arquibancada para visitante 20 reais, é inteira. Todos os preços que eu falei são inteiros. Sim. E o área VIP, tu não tem esse aí? Não, é 150. É 150 mesmo. Mas então, se for 150, poderia fazer em 2,75, por exemplo. A área VIP no cartão. Se tu for pagar dinheiro, não tem como também. Mas tu pagar o boleto, sensacional. Aí como paga o juiz? A pessoa dá um talãozinho de cartão de crédito comprovando que pagou? É complicado, não é? É, isso é complicado. É extremamente difícil acontecer isso aí. Mas então, a gente vai falar sobre o atual preço dos ingressos da Série B e Série A, por exemplo. Na Série B, como os times já estão caídos para a Série B, os ingressos têm que ser mais baratos. É feito pela própria CBF uma escolha de preços, uma faixa etária de preços, que é verificada da seguinte maneira. A Série B, ela só pode chegar até o valor de R$100 o ingresso, tanto da área VIP de qualquer outro. Então o jogo do Vasco não poderá ultrapassar o valor de R$100. O mínimo é R$5 a inteira. O mínimo é de 5 a 100 reais o ingresso na Série B. Então o Vasco. Só que a Série B agora vai estar inflacionada de novo com essa Vasco da Gama que caiu, né? Então. É, mas mesmo assim o ingresso não poderá passar dos R$100. É lei. Então, os ingressos do Vasco, mesmo sendo o Vasco e Figueirense, por exemplo, que eram dois times da Série A, o Vasco e a Portuguesa, eles terão que ser de 5 a 100 reais. Mesmo na área VIP, não poderá ultrapassar esse preço. Já na Série A, os ingressos variam da escolha do próprio time. Ainda mais vai variar se você tiver o próprio estádio, como é o Morumbi. O jogo ao São Paulo e Corinthians, eles poderiam ter colocado o ingresso R$700. Quem quiser entrar, entra. Quem não quiser, não entra. Eles podem escolher o preço, o valor. Não é limitado. Sim, mas aí foi no caso quando o São Paulo agora foi mandante. Sim, quando o São Paulo é mandante, está jogando dentro do próprio estádio, e ele pode escolher o valor do ingresso. Podia ter colocado R$700, por exemplo, para o Corinthians ir lá dentro. Mas quanto foi o valor mesmo? R$90 o ingresso do Corinthians? R$90 foi para o torcedor comum, para organizar da Gaviza Fiel, metade. 40 pratos. 45, 40 pratos. E para a torcida do São Paulo, quanto era? Quem quisesse assistir normalmente, uma pessoa de fora? É, normalmente é o ingresso, eles estão cobrando, depende, tem ingresso de 20, 30, R$50, o setor VIP é R$100. 150 varia isso. E você, Senna, você que foi lá para o exterior, passou o seu veio fora do país, lá na Europa. Quanto varia o preço dos ingressos lá na Europa, será? Vou dar um exemplo do estádio do Real Madrid, não tô usando como parâmetro, não sei quanto tá o do Barcelona. Ok, você que Paris. Foi lá no estádio do... Eu não fui no estádio pra ver um jogo, mas eu peguei informações. Sim. Santiago Bernabéu, setores. É, o Santiago Bernabéu. Quanto tá o ingresso no Santiago Bernabéu? No primeiro setor, custa €100, R$300. 300? Tá barato. No primeiro setor, tá barato. Isso é sem gambiça, é só o ingresso. O ingresso 300 conto, tá baratão, e o brasileiro tá resmungando. O outro é R$200, não, €200, mais ou menos. 200 e baratão também, custa... 600 prato. R$600, baratão. O terceiro setor, 300. €300, baratão também, R$900, tá baratão. €400, o último setor. O último setor é só os mais ricos da Europa que vão assistir, vai pagar quanto? R$1.200. R$1.200, o cara compra um Fusca aqui no Brasil. Pelo valor do ingresso pra assistir o jogo do Real Madrid. É o valor de um Real Madrid num jogo do Campeonato Espanhol. Não é da Champions League nem nada. Nossa senhora. Então tá baratão. Tá baratão. Tá, mas só que é o seguinte. O Real Madrid, ele tem uma equipe muito boa, cheia de astros. E com também salário astronômicos também. Temos que pensar nesse lado. Tem que pensar nesse ponto de vista também. É verdade. Se tu for pra te pagar os caras que jogam lá, Van Nistelrooy, pra pagar ele, tu tem que vender o ingresso. É isso mesmo. Por isso mesmo que aumentaram o ingresso do Corinthians. Estou certo ou estou errado, Souza? Correto. Em referência ao Ronaldo. Em referência ao Ronaldo, eles aumentaram o valor dos ingressos. E você que está... Como não tem patrocinador, então vai no ingresso, né? É verdade. E você que está aí quieto, Rafael? O que tá achando do valor dos ingressos atualmente aqui dentro do Brasil mesmo? Bom, acho que os preços aqui dentro do Brasil estão... varia bastante, dependendo dos times que vão jogar. Lá fora eu já esperava já esse preço alto. E eu fico aqui me imaginando como é que deve ser o preço do... lá nos Estados Unidos. Porque lá nos Estados Unidos o futebol, assim, eu acho que não é muito famoso, né? É mais... eles vão assistir mais o futebol americano. Eu fico imaginando assim, lá nos Estados Unidos o ingresso deve ser bem barato. Eu tenho essa resposta pra ti. Eu verifiquei isso antes de começar o podcast. Nos países da América Latina, o único que é o valor um pouco maior é a Argentina, que varia mais que o Brasil. O Brasil é o segundo maior cobrador de ingressos, maior número de valor. Valor maior. O valor maior é o Brasil, o segundo maior. O primeiro é a Argentina. Já na América Central pra cima, na América do Norte, os ingressos são muito baratos. Por isso mesmo, pelo que tu falou, por não ser um jogo tão divulgado, um jogo não tão torcido como o futebol americano, quanto o basquete. Vou te dar só um exemplo de diferenças entre o futebol e o basquete nos Estados Unidos da NBA. O futebol nos Estados Unidos, ele custa de 7 dólares a 14 dólares o ingresso. Então, traduzindo em reais, é quase... de 15 reais a 30 reais o valor de um ingresso. É quase perto do brasileiro, né? É o mesmo valor que aqui no Brasil, mais ou menos. Já a NBA, para assistir um jogo da NBA, é de 150 dólares até 1.200 dólares para te assistir. Até 2.400 reais para te assistir um jogo da NBA. Por exemplo, uma final, uma playoffs da NBA, ou uma final da NBA, tu vai pagar 2.400 reais para assistir um jogo. E já o futebol, tu vai pagar no máximo 30 reais, 15 dólares. No caso, o Beckham, por exemplo, que joga lá ainda. Quer dizer, ele tá emprestado pro Milan, mas só que ele deverá retornar. Sim. Pô, você paga 40 reais para assistir o Beckham, pô, daí é desvalorização, poderia faturar mais, sabe? Tá, então tu tá, ao mesmo tempo que tu tá dizendo isso do Beckham, então tu tá dizendo que o Corinthians deve sobrecarregar a taxa dos valores dos ingressos do Corinthians também, nos jogos, porque o Ronaldo vai jogar. Não, sim, do mesmo jeito que a gente aumentou um pouco os ingressos, a gente vai conseguir um bom patrocínio, meu. E já conseguiu a Nike por causa do Ronaldo. Se não fosse o Ronaldo, vocês não iam conseguir o contrato novamente com a Nike. Segundo a própria diretoria do Corinthians, não teria conseguido um valor tão alto por causa do Ronaldo. Porque o Ronaldo é vitalício na Nike. É a mesma coisa que contratar o Ronaldinho Gaúcho. O Ronaldinho Gaúcho, vocês vão ter um contrato vitalício da Nike também, porque ele tem a própria marca dele dentro da Nike. A R10, não é a R10? É R10. Como o Ronaldo tem R9. O Ronaldo tem R9. No caso, o Ronaldinho Gaúcho, ele, tipo, fez várias propagandas pra Nike. Pô, mas ele joga no Milan, que é patrocinado pela Adidas. Aí então, o pessoal dá um jeito de contornar, disfarçar. Né? Não, mas eu vou dar um toque só. Se vocês perceberem, algum dia, o Ronaldinho Gaúcho jogando dentro do Milan com uma bandana da Nike, ele é autorizado pelo próprio Milan, pelo próprio time do Milan. Berlusconi, né? Fala com o Berlusconi, ó. Ele é autorizado pelo diretor do clube a usar qualquer coisa que ele quiser da Nike. O uniforme é da Adidas, tá lá o emblema da Adidas, mas ele pode utilizar qualquer coisa. Munhequeira, bandana, chuteira, qualquer coisa da Nike, ele pode usar. Eu gostaria de citar um exemplo aqui no Brasil, por exemplo, do goleiro Felipe do Corinthians. Apesar do Corinthians ser patrocinado pela Nike, mas o Felipe, ele é patrocinado pela Adidas. Ele usa as luvas dele, é da Adidas. Podem reparar. Adidas. Ele pode usar também. O Rogério Ceni também, né? Uma pênalti. O Rogério Ceni é pela pênalti, sim. E o time é pela Reebok, ele usa da pênalti. Todos esses que são patrocinados fora do clube, eles são autorizados a usar dentro do clube mesmo, porque eles mesmos, eles fazem um comercial da marca, que ele pode fazer. O Elias tá na Nike, por exemplo, agora, né? Como é que é o futebol lá na Coreia? Os times, os preços dos ingressos, como é que é o esquema lá? Futebol na Ásia é complicado, cara, pra te explicar. Porque, então vou dar um exemplo pra ti, um jogador que jogou lá, que é vizinho, é conterrâneo aqui perto da minha cidade, eu moro em Águas Mornas, o cara mora em Santo Amaro, cidade vizinha. O Leandro Machado, o rapaz que começou a jogar no Havaí, na base do Havaí, jogou no Internacional, jogou em outros clubes aqui do Brasil, jogou no Santos, Flamengo, Internacional, e ano passado jogou no Sporting, ele jogou na Coreia, jogou no Ulsan Hyundai, da Coreia. Lá ele mesmo mesmo disse que lá não é tão divulgado assim o futebol, tanto que eles cobram pouco pelo ingresso, às vezes não cobram até nada, preço de alimentos e tal. É quase de graça o ingresso, porque o próprio clube já tem os patrocinadores firmados que pagam os jogadores, então eles não precisam muito disso, e aí fica barato. Mas me diz uma coisa, será que a galera lá gosta de futebol mesmo? Não deve ser tão apaixonado como nós brasileiros. Ele disse que a torcida, quando se firma com um jogador só, eles ficam tão apaixonados que levam placas dos jogadores. É uma torcida gigante lá. Nem o Washington foi recentemente, quando antes do Fluminense estava no Urawa Reds, do Japão, que a torcida falou, fica Washington, e ele falou, ó, eu sinto muito, tem uma proposta do Brasil, sinto muito, mas a proposta foi boa e vocês têm que compreender. Eu vou dar um exemplo desse Ulsan Hyundai, por exemplo, uma patrocinadora deles é a Adidas, a própria Adidas patrocina o Ulsan Hyundai. Então os jogadores de lá, eles não precisam muito do preço do ingresso ser superior, ser muito grande, porque a própria Adidas já paga alguns dos jogadores, entendeu? Então não fica tão alto o valor dos ingressos, às vezes é 5 yens, é um valor muito barato lá pros torcedores, porque mesmo assim eles não vão, eles são torcedores, mas acabam indo no estádio, e mesmo sendo barato o ingresso, então quer dizer que eles não são torcedores fanáticos que nem aqui no Brasil, que por 5 reais iriam lotar um estádio com capacidade de 100 mil torcedores, e o Maracanã ia encher de torcedor. Maracanã tem quanto a capacidade máxima, Senna? 80 mil. Nossa. Eles iam lotar o Maracanã, eles não lotam o Maracanã. Aqui no Brasil, se fosse 5 reais um clássico, é Flamengo e Fluminense, um Fla-Flu, eles iam lotar por 5 reais e encher, e atolar de gente, não ia sobrecarregar, e pular nego pela catraca, é pra, ó, toma aí 5 e já pula aqui na catraca, precisa de comprar um ingresso. E lá não tem isso, lá é totalmente organizado e não lota o estádio, então quer dizer que os torcedores não são tão fanáticos. O que você acha, que o Corinthians tá certo em aumentar o ingresso por causa do Ronaldo especificamente? Cara, eu vou te dar um auxílio nisso aí. O Ronaldo, eu acredito que quando ele entrar em campo, vai sobrecarregar a taxa dos ingressos mais ainda. Por exemplo, o primeiro jogo do Paulistão que o Corinthians jogou foi Corinthians e Barueri. Eles aumentaram um pouco dos ingressos, mesmo o Ronaldo não jogando, pra mostrar. O Corinthians acabou de vir da Série B como campeão, quase que invicto da Série B. Então vamos aumentar os ingressos. Os torcedores ainda estão naquela adrenalina na cabeça de que acabou de sair da Série B como campeão. Vamos aumentar os ingressos para fazer um teste. É o que eles fizeram no primeiro jogo. Eles fizeram um teste de valores, botando 90 reais. Viram que lotou mediamente o estádio. Teve uma torcida razoável. Viram que o ingresso poderia valer a pena. E, por exemplo, quando o Ronaldo vier, eu tenho certeza que pelo menos o ingresso vai estar entre faixa de 100 a 200 reais. De certeza que eles vão fazer isso. Tanto que para pagar o Ronaldo e investir no próprio clube, como o Corinthians está fazendo. O Ronaldo é apenas uma fachada para lucrar. O Corinthians está usando o Ronaldo para lucrar para o próprio time. O Corinthians veio da segunda divisão, da Série B, precisando... Ele tá vendendo, Elon, a empresa do Ronaldo que contratou, entrar em contato com o Corinthians, na verdade. Não o Corinthians pro Ronaldo. Foi assim que o Ronaldo falou. O Ronaldo, ele tá como uma fachada para o Corinthians lucrar. O Corinthians veio da segunda divisão, tava precisando de lucros. O que aconteceu? Esse ano já conseguiu um contrato com a Nike. Com certeza vai conseguir um contrato milionário, por causa do Ronaldo dentro do Corinthians. Quando o Ronaldo entrar em campo, eles verem que o Ronaldo tem capacidade de ainda voltar a ser gasto, com certeza vai chover patrocínio pro Corinthians. A camisa não vai nem caber o patrocínio. O Corinthians continua usando aquele patrocínio, não, aquela divulgação da ACD, mostrando que são solidários e tudo mais. E tem o patrocínio da Nike na camisa, que é quantos milhões, Souza? Agora foi renovado para 15 milhões por ano. 15 milhões por ano com a Nike. Então, essa fachada de Ronaldo ajudar o Corinthians seria para isso, para a margem de lucro se aumentar pro Corinthians, tanto nos ingressos como camisas e todos os artigos esportivos da loja do Corinthians. Ou acha que eu tô errado? Exato, tá exato. O que você achou que o São Paulo, como mandante, aumentou os ingressos? O São Paulo como ele mesmo, tipo, não sendo como o Corinthians, sabe? O São Paulo mesmo aumentou, o próprio Fontenha Vontade. Eu fiquei sabendo que eles fecharam uma parceria com a Visa, por isso... Sim, o São Paulo, ele fez esse aumento. Tenho certeza que o São Paulo fez isso para contradizer o Corinthians. O São Paulo foi totalmente mesquinho fazer essa... Eu sou torcedor do São Paulo, é meu segundo time, mas eu acho mesquinho da parte do São Paulo ter aumentado o ingresso pro Corinthians, ter dado apenas 10% dos ingressos pro Corinthians. Achei também uma falta de consideração com o Corinthians. Hoje veio um dos diretores, um dos supervisores técnicos, dirigentes do São Paulo, dar uma notícia que, por causa daquela discussão que teve ontem no jogo do Corinthians e São Paulo, aquela briga lá com a polícia e tudo mais, eles entraram com um documento na justiça para diminuir, da próxima vez que o Corinthians for jogar dentro do estádio do Morumbi, para 5% dos ingressos, que a CBF diz que é para botar no máximo, no mínimo 10% dos ingressos para a torcida rival. E agora o cara quer entrar com um documento na justiça para diminuir de 10% para 5%, por causa que eles disseram, pô, de 6 mil pessoas, 6 mil torcedores do Corinthians que vai no estádio, faz essa discussão, tem que passar para 3 mil para não dar discussão nenhuma. E eu, pelo meu ponto de vista, pelo que eu vi da briga de ontem do Corinthians com a polícia, acredito, eu não quero falar coisas assim, mas pelo que eu vi pela televisão, os próprios torcedores do Corinthians, não é eu que estou dizendo isso, os próprios torcedores do Corinthians que disseram que a polícia começou primeiro. O tenente da Polícia Militar disse que não, que os torcedores do Corinthians iniciaram a briga, a discussão, mas já os torcedores do Corinthians, quando estavam saindo pelo túnel do Morumbi, estavam saindo cantando, a polícia já viu com bombas de gás lacrimogêneo, balas de borracha contra os torcedores do Corinthians. Foi um ato irracional da polícia e tanto dos torcedores do Corinthians tentar bater nos policiais da Polícia Militar. Achei também uma falta de vergonha tanto dos torcedores quanto da Polícia Militar de ter jogado primeiro as bombas, segundo os torcedores do Corinthians. Mas essa questão de ingressos do Corinthians e de preços no jogo ontem de São Paulo e Corinthians, acredito que foi falta de racionalidade contra o clube Corinthians. Foi lamentável da parte do São Paulo ter feito isso, e acredito que o Corinthians vai revidar da próxima vez que eles foram jogar, tanto no Pacaembu, em algum estádio que o Corinthians estiver alugado para jogar o jogo Corinthians e São Paulo. Acredito eu, né? Rodrigo, o que você acha disso? E o Corinthians vai fazer no próximo jogo? Bom, eu acho o seguinte, o próprio André Sanches já se manifestou em público falando que quando o mando de campo for do Corinthians, o Corinthians não vai mais jogar no Morumbi. Com isso, quem vai sair perdendo é o São Paulo, que faturava em cima do Corinthians praticamente uns 2 milhões anos por temporada. Porque o Corinthians é o maior time paulista a fazer lucros fora do próprio estádio. Estádios de outros clubes, como o Morumbi é, e no Pacaembu é o que mais gera lucros por causa da torcida, fora do próprio estádio. Exato. E então o André Sanches disse que não vai mais fazer, quando for a mando do Corinthians, jogos no Morumbi. Isso. Então acabou perdendo lucros. É, como eu disse, aí o Corinthians provavelmente irá efetuar seus jogos no Pacaembu. Queria saber lá fora qual time que consegue mais lucrar com venda de ingressos. O time que mais gera lucros no mundo inteiro, tanto de ingressos e loja do próprio time, é o Manchester United, da Inglaterra. Ele gera lucros de ingressos anuais de faixa etária de 20 vezes maiores que o Flamengo, que tem a maior torcida do Brasil, a segunda maior torcida do mundo, que é do Flamengo. O que o Souza disse, o Rodrigo falou, que o Corinthians, nos jogos que ele fazia no Morumbi, gerava 2 milhões por ano. A faixa etária de preços mensais do Manchester United é de 15 a 20 milhões de euros por mês, jogando dentro do Old Trafford. É monstruoso. O Manchester United é o que lucra mais, e por isso mesmo ele investe mais em jogadores. Por isso que ele tem o melhor jogador do mundo, que é o Cristiano Ronaldo. Tem o Tevez. Tevez eu não colocaria no meu time, não. Eu mandaria vender. Tevez já foi jogador quando jogou no Corinthians. Jogou muito, Tevez. Só que o Tevez é... Sabe como é que é, né? O pessoal não aproveitou a estadia dele no Corinthians. Só isso. Ah, mas ela alavancou a carreira dele totalmente quando ele jogou no Corinthians. Vai dizer isso, Rodrigo? Tu acha que não? Ele não alavancou... O Corinthians não alavancou a carreira do Tevez? Sim, no entanto que ele também nos ajudou também. Ele também, tipo... Ele tá... Tipo, todo mundo vê que antes de ele ir pra Europa, ele saiu do Corinthians. Isso faz o Corinthians, tipo, uma boa vitrine. É, mas o empresário que colocou ele no Corinthians o fudeu com o Corinthians também, né? O Kia, quando saiu do Corinthians, eles queriam matar ele. Queriam tocar fogo no Kia. Juramichia, quando ele saiu do Corinthians. Pelo que ele fez com o Corinthians, destruiu o time. O time caiu pra Série B por causa do Kia. Mesmo tendo trazido o Tevez, que foi um dos maiores jogadores do Corinthians, acabou Mascherano também, né? É, mas o Tevez, ó, ele viajava lá pra Argentina praticamente direto, mas o que a gente não pode negar é que quando ele voltava, ele vinha sem treinar. Ele entrava no jogo, marcava gol, jogava bem pro caramba, e o próprio time da Terra, Carlos Alberto, Carlos Alberto, sim. Não, mas o que o Corinthians fez foi alavancar. O Corinthians é time que alavanca jogadores de fora. Ele fez isso com o Tevez, fez isso com o Mascherano, fez isso com o Rincon, fez isso com o Herrera, que agora voltou pro Grêmio. Ele adora pegar estrangeiro, né? Então, olha aí, o time alavancou o Tevez, que foi pro West Ham, foi pro Manchester e continua no Manchester, que é um dos, que é o maior clube do mundo, segundo a FIFA. O alavancou a carreira do Mascherano, que tá no Liverpool, que é o quarto maior time do mundo. É, ele, o Corinthians é alavancador de jogador de fora do país. Alavanca jogadores da Argentina e jogam pra fora e eles têm contratos milionários. E não fazem isso dentro do próprio clube. Contratar jogadores grandes e não continuam com jogadores grandes. Fez o Tevez pra virar um dos maiores heróis do Corinthians e não continua ele ali. Conseguiu vender ele pro West Ham. Eu tô vendo aí, vocês estão falando sobre a margem de lucro. É tanto dinheiro que entra. Eu sei que também os times têm que pagar seus jogadores e etc. Queria saber se algum time já efetuou alguma doação para alguma instituição, alguma obra de caridade, assim. O Corinthians mesmo, por exemplo, a obra deles é, além de divulgar a CD, é um patrocínio de custo zero. Eles não precisam a CD pagar nada para colocar aquilo na camisa. Como, por exemplo, o Barcelona fazia com a Unicef. É, o Barcelona continua fazendo com a Unicef, que tem na camisa escrito. O Boca Juniors também tem a Unicef. Dá uma diferença que o Barcelona dá uma porcentagem do faturamento, dá 10%, por exemplo. E já essa obra social já da CD mostrando na camisa do Corinthians, uma margem de lucro dos ingressos, se eu não me engano, ou do final do ano, que eles fazem um jogo especial, é revertido à própria CD, que é dado um dinheiro para a CD, porque eles estão botando na camisa a CD, fazendo a divulgação para as pessoas doarem dinheiro para a CD, mas mesmo assim, no final do ano, se eu não me engano, eles fazem um jogo beneficente e dão o dinheiro todos os ingressos para a CD, como o Boca Juniors faz, o Barcelona faz com o Unicef. Mas para dar compra dos ingressos, o que você acha da organização, das bilheterias, das filas? Você acha que alguém sabe, é muito mal feio na hora de comprar os ingressos? Qual a sua opinião de você? Então, a minha opinião dessa organização da venda de ingressos no Brasil ainda está muito mal organizada. Por exemplo, no Brasil só tem ingresso na bilheteria e nas lojas autorizadas pelo próprio clube. Ou sites, que são poucos aqui no Brasil que vem ingressos dos clubes, são poucos sites de ingressos. Eu acho que é muito mal organizado ainda. Ainda acho que os cambistas estão fazendo coisas erradas. Acredito que eles estejam fazendo coisas erradas de pegarem, por exemplo, e ele pega esse laranja, esse idoso, e manda ele comprar o ingresso. Vende a meia para outro torcedor. Eu acho isso... Vamos fazer uma dramatização, né, dessa história, vamos lá. Então, chega lá o cara, chega pro velhinho. Ó, vai lá e compra o ingresso para mim lá, que tu vai ganhar uma porcentagem de lucro, vai lá. Aí o velhinho fala pro cara. Por favor, eu tenho esse dinheiro de aposentadoria, depois você vai me pagar, hein, pelo esse ingresso. Então, o seguinte, eu vou te pagar um terço do que eu vender. Você paga o meu pujão, paga a alimentação. Aí é o seguinte, aí é o que acontece. O velhinho vai lá, compra o ingresso e muitas vezes esse laranja acaba não recebendo do cara. Eles fazem... Outra coisa que acontece de errado aqui no Brasil é a falsificação de ingressos. Muita gente utiliza ingressos piratas, feitos por gente que já tá ali dentro do próprio clube, que são torcedores da torcida organizada, fazem ingressos piratas e vendem para outros torcedores que não são, que só vão lá para visitar o coisa. Os cambistas mesmo fazem ingressos piratas e vendem. Eu acho que o Brasil é muito mal feito nesse quesito de ingresso. Lá na Europa são ingressos totalmente diferentes. Tem ingressos de fita no braço com um leitor de tem holograma também. Um holograma totalmente modificado. Vendem em vários sites, não é só nas lojas autorizadas. Outras, na verdade são autorizadas, mas são outras lojas. Tem maiores números de lojas que vendem ingressos na Europa. Lá é totalmente feito perfeitamente para a pessoa que está em casa poder comprar um ingresso e ir direto de casa para o estádio. Tem um estádio, um estacionamento bonitinho pra botar o carro ali, totalmente organizado. Não é aquela discussão de onde vai estacionar o carro pra assistir o jogo. Lá na Europa é tudo organizado, a pessoa só chega com o ingresso, passa... É isso mesmo, né? Tudo personalizado, no seu lugar certinho, tudo numerado e tudo bonito. Tem estádio da Europa que, em vez daquelas pessoas que fazem a revista em você no estádio, tem a própria máquina, que só você só passa na catraca e faz a verificação se tem algum metal, a máquina te bloqueia, tu tem que tirar os metais, passar na catraca depois sem os metais. É totalmente bem organizado lá fora. Se variar, até no próprio site você escolhe a barra onde vai estacionar. É tudo, é totalmente organizado. Você escolhe a numerada lá certinho, você escolhe o lugar onde você vai estacionar. É totalmente bem organizado. Eu acredito que no Brasil deveria ser feito assim. 1-2 anos dava pra organizar isso aí, a CBF pegar e organizar isso totalmente. Não é tão difícil. Mas aí, completando o que o Roberto tá falando, tipo, você, vamos supor, você chega com um número lá, número na numerada lá, vamos supor, número 15. Você chega lá, tá livre o seu lugar. Você pode ir lá no meio do, vamos supor, acabou o primeiro tempo. Você vai lá, compra um lanche, volta, sua cadeira ainda tá vazia. Pô, totalmente diferente aqui do Brasil. Lá, aqui no Brasil, se tu compra uma numerada, chega lá, o cara negro já tá sentado e não quer sair do teu lugar. Aqui no Brasil deveria a CBF se organizar. Não é tão difícil, no investimento não precisa ser tão grande assim. Porque o que você vai precisar? Você só vai precisar fazer uma organização de lojas para vender, um site especificado. Tanto assim que a maioria dos clubes aqui no Brasil ainda continuam vendendo os ingressos pelo próprio site. São Paulo faz isso, Palmeiras faz isso, vende pelo próprio site o ingresso. Mas eu acredito que devia ser mais organizado isso. Da numerada, se numerada mesmo, da pessoa só chegar lá, pode chegar faltando 15 minutos pro jogo acabar, a pessoa pode ir lá, com a cadeira dele vai estar lá ainda, tu vai poder entrar. Uma coisa dos estádios, do estacionamento, que devia ser mais organizado. O Brasil ainda precisa crescer muito nesse quesito de ingressos e tudo mais. Rodrigo, você teria alguma coisa para complementar sobre isso? Bom, e tipo, a gente, e quem é o culpado, e quem leva a pior de tudo isso, somos nós, consumidores, torcedores, que amamos nossos clubes. Ainda eles têm a coragem de aumentar o preço, ou seja, tipo, você vai lá pro estádio para torcer, você sai todo machucado, quebrado, aí vai pro hospital, e quem vai ressarcir a gente? Ninguém. Ontem o que aconteceu, eu achei falta de dignidade do próprio São Paulo, que aconteceu da organização do Corinthians sair do estádio. Achei falta de educação do São Paulo ter feito aquilo lá, mal organizado a saída dos torcedores do Corinthians pelo túnel. Achei ridículo da parte deles. Devia ter como lá nos estádios, quando tem clássicos lá fora na Europa, quando tem Manchester e Chelsea, a torcida é dividida certinho com aquelas barreiras de placas blindadas. Aqui no Brasil eles estouraram uma placa blindada daquelas de vidro, os torcedores do Corinthians, para poder tirar os torcedores machucados. Eu acho que devia ser uma coisa organizada, o estádio dividido no meio assim, pra onde ficam os torcedores do Chelsea e outro do Manchester, saídas de lados opostos do estádio. Tem um detalhe curioso, aproveitando essa história, é que a culpa, eu acho que o São Paulo fez bem de deixar 10% no qual você fala, no mínimo 10% do visitante, não é? E hoje segundo a Bandeirante, a Rede Bandeirante Televisão, um dos dirigentes do São Paulo, ele quer diminuir pra 5%, por causa da não pode deixar, senão vai ser crime. Não, ele entrou com um documento na justiça para tentar diminuir isso dos torcedores do Corinthians ou de times adversários como Palmeiras, quando for jogar dentro do Morumbi, para diminuir para 5%, para não dar mais esses problemas de acidentes. Ele mesmo disse, se 6 mil torcedores do Corinthians já fazem isso, imagina se fosse 3 mil, já diminuiria metade dos acidentes. Pelo menos é o que ele disse na Rede Bandeirantes Televisão. Tá, mas o senhor Juvenal Juvencio, ele deu uma declaração meio polêmica, tipo assim, é o seguinte, ele falou assim que cada hidrante lá que foi roubado, privada que foi quebrada, entre outros assentos de arquibancadas que foram arrancados e jogados, quebrados, essas coisas, ele disse que irá mandar a conta pro Corinthians. Correto, tá bom. Mas eu quero saber uma coisa. Eu gostaria de saber da opinião de vocês. Aí, e quem foi lesado por não ter segurança no Morumbi? Quem vai ser ressarcido? Você acha que o São Paulo vai ressarcir essas pessoas? Vai ressarcir os corintianos, porque foi a grande maioria? Eu não sei se tem São Paulino que foi... Machucou, não teve nenhum São Paulino machucado. Só os corintianos que se machucaram. A Gaviões, a maioria da Gaviões é fiel. Vocês podem ver pelas camisas. É isso que o pessoal do Esporte Discussão falou nessa segunda-feira. Quem quiser acompanhar o que o pessoal Fábio Prado, toda a turma falaram, é bom dar uma olhada também, não é, Elon? Recomendar. É verdade, mas eu achei falta de consideração do próprio São Paulo ter feito isso. Eu acredito que o Corinthians, que fez essa depredação do patrimônio privado do Morumbi, tem assim que pagar pelo que fez, os estragos, mas ressarcir os torcedores que se machucaram, o próprio São Paulo, a dirigência do São Paulo, ressarcir esse ato de violência que aconteceu com os torcedores do Corinthians. Acho que isso foi uma falta de consideração do próprio São Paulo Futebol Clube. Senna, você quer complementar isso sobre os ingressos? A má organização do ingresso? E o André Sanches foi, ele fez... com todo o respeito, nada de boa dar pra Gaviões da Fiel os ingressos, né? Eu fiz pra dar um agradinho, falar, ó, a gente ajuda vocês no carnaval, agora vamos dar um ingresso. Mas por mim não dava ingresso só. Tá, mas tu acha que é mal organizado isso no Brasil, a questão de ingressos? Ó, tá mal organizado, o que eu já enfrentei de fila, não tem conserto, só a internet que resolve e o cartão de crédito. Quais são os pontos de vista seu pra melhorar isso? O que que tem que arrumar pra ficar uma coisa tem lá na Europa? Tem que vender em bancos, correios, caixas, casas esotéricas, aí você consegue fazer isso tranquilamente. Eu poderia vender em diversas outras lojas também. Se a CBF fizesse uma coisa bem organizada, ela podia se juntar juntamente com a Caixa Econômica Federal e vender na própria... O Itaú, né, que é o banco deles agora. É, e vender na própria Caixa Econômica ou no Itaú os ingressos. Seria bem mais organizado, teria muito mais locais pra você comprar os ingressos. Na Leopoldina ecoou Imperatriz, traz o fundo de quintal. Com o cacique eu vou me esperando. De carnaval a festa vai começar. A festa vai começar. Eu vou mostrar que faço samba também. Vem ver meu bem. Quero ouvir, quero ouvir. Se você fala de mim, não sabe o que diz. Muito prazer, sou a Imperatriz. A festa vai começar. Então vamos lá, cena. Agora vamos para a parte de notícias. Pode ler as notícias aí. Pode ir pro primeiro tema do giro de notícias. O primeiro é que o Marcelo de Faria, né? Que a esposa dele entrou no Big Brother, né? Aí o filho dele falou que não quer. Como é que é? Explique direito. Lembra que no Big Brother Brasil entrou uma bonitona? Sim, o que que tem ela? Ela foi esposa de um jogador famoso de futebol que entrou na Portuguesa. O Marcelo de Faria, que mal jogou na Portuguesa. Ficou mais no banco. Aquela garota que morava em Portugal lá, que veio agora pro Brasil andando Big Brother? Exatamente. Ela foi namorada de um jogador da Portuguesa. E atualmente tá no Leixões de Portugal. Não, Belenenses, de Lisboa. Próxima notícia. Outra notícia é que Kaká conhece o ganhador do prêmio do barbeador Gillette, né? Ah, eu vi esse desafio que fizeram com o Kaká. Botaram ele, aquele jogador de futebol de areia, como é o nome dele? Buru. Botaram o Buru, o Kaká e o ganhador do prêmio Gillette pra fazer um jogo de Winning Eleven Pro Evolution Soccer no PlayStation 3. Eles jogaram e o Kaká acabou ganhando nos pênaltis do torcedor que ganhou o prêmio da Gillette. E lá em Milão, né? Foi isso na quarta-feira passada. Lá no San Siro, lá nas estruturas lá dentro do San Siro, eles fizeram esse campeonato Buru, Kaká e o ganhador da Gillette. Quem faz Gillette? Ô, pessoal da Gillette, estamos aguardando o convite pra vocês passarem a gente oficialmente. Nós estamos fazendo propaganda indireta. Nós estamos querendo agora receber, como diz o ratinho, o cascalho, né? É isso aí. Próxima notícia, Senna. Essa foi demais. Essa de ganhar o prêmio. Jogador joga bicicleta na arquibancada. Essa daí eu mesmo acompanhei e vi que foi totalmente bizarro. O jogador foi ganhar troféu de ouro. Ele fez o gol, o jogador do 15 de Jaú, ele fez o gol, pegou a bicicleta e jogou no alambrado, assim, da arquibancada, a bicicleta ficou pendurada. Aí a torcida toda que iria ganhar essa bicicleta, a bicicleta era um sorteio que ia ser feito no intervalo do primeiro e no segundo, dentro do primeiro e o segundo tempo, uma rádio local doou uma bicicleta para o sorteio. Os torcedores, em vez de sortear ela no meio do jogo, pegou a bicicleta e jogou no meio da torcida quando fez o gol do 15 de Jaú. Foi o terceiro gol, se não me engano, do 15 de Jaú e o jogador pegou e jogou lá pro outro lado do alambrado. A bicicleta ficou pendurada. Não se sabe quem pegou a bicicleta ainda, quem resgatou a bicicleta do alambrado e levou pra casa, e o torcedor e o jogador não precisou dar nenhuma entrevista sobre isso, porque era um prêmio mesmo. A própria rádio disse que foi um ato dele, um ato certo dele, porque o 15 de Jaú já tinha ganhado o jogo mesmo, já tava 3-0, não teria muito como virar o jogo. Só que tomou o cartão amarelo, ele e o companheiro que durou, né? Falou, ó, a bicicleta tá lá. Eles tomaram o cartão amarelo por ter jogado a bicicleta em cima da torcida. Beleza, isso aí é um caso à parte. Próxima notícia, assim, né? E vamos pedir pro Paulo Júnior da Rede Vida estiver ouvindo o podcast, vai mandar a imagem pra gente, né? É, Paulo Júnior, que transmitiu o jogo, pode mandar a imagem pra gente, que a gente vai divulgar no site artedabola.com. Tem alguma outra notícia, Senna? Tem, já começa nessa semana a Copa do Brasil, né? E Libertadores. Ah, Libertadores, terça-feira já tem o jogo do São Paulo. Não, São Paulo é na quarta. É na quarta? Chega na terça. Ah, não, terça-feira é o do Sport. Esse é do Palmeiras. O Sport também é terça, não é? Pega a tabela aqui, tem a tabela aqui. Quer que eu leia a tabela pra os você? Torcedores do Sport viajaram hoje pro Chile, vão jogar contra o Colo-Colo, o atual campeão do campeonato. Santiago, vieram pra São Paulo pra pegar o voo, não tem voo direto Recife-Santiago, entendeu? Vai fazer uma escala aqui. Os torcedores do Sport em Recife, que faziam 24 anos, se eu não me engano, que não jogavam a Libertadores. Libertadores em si, não, porque a Libertadores tem mais, menos que isso. Então eles viajaram para lá, fizeram a viagem para São Paulo e viajaram para o Chile para jogar contra o Colo-Colo, o atual campeão chileno. Já o Palmeiras joga contra o atual campeão da Libertadores, a LDU, não é? É, LDU, quer dizer Liga Deportiva Universitária. Tem aqui a tabela, é. Pode falar aí, jogos. O LDU Quito vai pegar o Palmeiras às 7 horas. Na terça? É, na terça-feira. Amanhã? Amanhã. É terça-feira, pra só entender, porque a gente tá gravando. Na segunda, então. O jogo já é amanhã. Amanhã não, porque você vai ouvir esse podcast na quarta. Ontem, na verdade, foi o jogo do Palmeiras e LDU. O outro jogo é aqui da minha tabela: São Paulo, Independiente, Medellín. Teremos outro jogo aqui também: Boca Juniors e também Deportivo Cuenca. Quem mais? Os brasileiros que vão jogar é só o Sport, Palmeiras, São Paulo. Quais são os outros que ficaram? Cruzeiro? O Cruzeiro também vai jogar com o Estudiantes La Plata. E qual foi o outro? Grêmio? O Grêmio vai jogar contra quem? O Grêmio, salvamente, vai jogar no dia 25 de fevereiro. Contra? Universidade Chile. Universidade Chile. E temos a Copa do Brasil. Copa do Brasil, que vai começar com que jogos? Só fale os quatro primeiros jogos. Vamos ter Rio Branco do Acre e Santos, às 10 horas da noite. Nacional de Patos com o Fluminense, que o João Paulo Mim vai estar com o Grande Loco. O J. Júnior também. Essa que é a novidade. E a Sport TV, parceira da Sport TV na transmissão, né? Alguns jogos estão sendo transmitidos, às vezes até o mesmo jogo. Então não sabe. O Jota Maluceli, que vai ser o Corinthians Paranaense contra o Goiânia de Campinas, às 3h30 da tarde, Curitiba. 7h30, Flamengo do Piauí e Vasco da Gama do Rio de Janeiro, em Teresina. Outro é Icasa e Português de Esportes, em Fortaleza, porque o estádio de Juazeiro do Norte não cabe mais que o estádio, né? Então tem outros jogos, tem Guaratinguetá e Caxias do Sul, no Vale do Paraíba. Não sei se vai ser no Guaratinguetá ou em São José dos Campos. Depois a gente vai pesquisar direitinho. E vocês vão encontrar no artedabola.com. Misto de Três Lagoas e Campos da Paraíba, Americano de Campos de Santa Cruz, de Pernambuco, Sampaio Correia e Figueirense, São Luís, Holanda e Curitiba, no Vivaldão, do Amazonas, 8h30 da noite, né? Do Icasa até o Tupi de hoje de fora, são 8h30 da noite. Misto de Cuiabá e Paraná Clube, no Verdão, né? Esportiva Ferroviária, Espírito Santo e Fortaleza, no Engenheiro Arari. Tupi de hoje de fora, Criciúma, Santa Catarina, Mário Heleno. Aí o resto é 15 para as 10. Itabaiana, Atlético Mineiro, Nacional de Paz do Fluminense em João Pessoa, Rio Branco do Acre e Santos, no José de Melo, no Gigante da Floresta, que é o Gigante da Floresta, na capital acriana. Se estiver ouvindo o meu amigo João Paulo, que é o webmaster do time, um abração e espero que faça apenas 1-0, porque aí eu posso conhecer ele pessoalmente, não é? Ela ganha a camisa. Essa fase, se tiver 2-0 no visitante ou mais, já elimina o jogo de volta. O outro jogo é União de Rondonópolis e Internacional de Porto Alegre. Sim, então agora a gente vai para a parte final do podcast. A gente vai informar para você que quer participar dentro do site mesmo, vai ter um bolão lá dessa Copa do Brasil com os jogos lá. Copa do Brasil, Copa da UEFA também, a gente vai colocar, Libertadores. Vai ter a Copa inteira da Copa do Brasil, todos os jogos da Copa do Brasil. A nossa proteção, filha do sertão no tabuleiro, entendeu o tempo, olha que cheiro. Você que é um famoso, um artista que quer que o Senna entreviste, por exemplo, você manda um e-mail para artedabolacast@yahoo.com.br com a pessoa que você quer que participe. Se ela já participou e você não ouviu o podcast, a gente toca de novo. Se a pessoa que o Senna poderá já ter entrevistado. E o que a gente vai fazer? Você também pode mandar sugestões de notícias para o artedabolacast@yahoo.com.br e as demais já chegou. O Rafael já passou a parte de notícias. Agora a gente vai para o gol. arte da bola pra você que é torcedor, você que entende de futebol. Conhece a mídia esportiva, né? Hoje tem um gol que acredito que poucos vão adivinhar quem é o narrador. Vocês vão ter que descobrir quanto foi o jogo, quando foi o jogo e quem jogou esse jogo. E quem foi o narrador, é claro, que é o principal. Se você não adivinhar, o placar estará lá no artedabola.com. Escutem aí. Chegando na entrada da área, procura do toque, rolou para Júlio César na ponta, canhota, procura cruzamento, ergue na boca do gol, subiu, Cícero tentou, não deu, voltou a bola, Washington, apanhou, é a bola do jogo, se fizer, classifica, rolou, Maurício, bate na zaga, sai a bola para Corne, que desespero, Eugênio! É pressão total para cima deles, é hora de ganhar a vaga, escanteio, o Thiago Neves bate pela direita, Penido. Ele prepara a cobrança, vai bater pelo time do Fluminense, colocada a bola, Thiago Neves na cobrança de escanteio, é a hora de marcar, é agora ou nunca, caminhou, partiu, bateu, guardou, testada, guardou, Fluminense! Gol! É do Fluminense, eu quero ouvir o hino, eu quero o hino tricolor, envolve pra muito! Agora eu quero saber o nome completo do narrador, de que rádio que ele é e qual foi o jogo, que ano foi o jogo e qual foi o placar do jogo. Começando pelo Rodrigo. Rodrigo, quem você acha que é o narrador desse jogo? Bom, desculpe, Erlon, mas eu não faço a menor ideia. O comentarista até falou, Senna, qual é o nome do narrador? É o Penido. É o Penido, Luiz Penido. Ele é narrador de que rádio, Senna? É a famosa rádio Tupi, AM do Rio de Janeiro. É colega do nosso amigo Washington Driz, o Apolinho. Se o Apolinho estiver ouvindo, um abração pra ele e pro nosso homenageado também, né? Ele participar do podcast. Penido, narrador da Rádio Tupi. Agora eu quero saber que jogo foi essa cena. Foi um jogo do Fluminense com na Libertadores. Contra quem? Eu não foi. Foi, acho que foi com a Arsenal de Sarandi. Não, já errou. Rodrigo, novamente, Fluminense e... Acho que é LDU. Não. O time vocês saberam lá no artedabola.com quem foi. Agora placares desse jogo. Quanto você acha que foi, Rodrigo? Placar. Cena, quanto você acha que foi o placar? Foi 2-0 pro Fluminense. Não. Rafael, quanto você acha que foi o jogo? 1-0. Não, não foi 1-0. O placar também estará lá no artedabola.com, juntamente com a postagem do podcast. Você que quiser lá ver quem foi que o Fluminense jogou, qual foi o placar e com a narração de Luiz Penido, da Rádio Tupi, Rio de Janeiro. Peço agora que o Rodrigo se despeça do pessoal, Rodrigo. Bom, queria dizer que foi uma honra participar do podcast, tô sempre aí ouvindo e muito obrigado pelo convite. Como diria como diz o Antônio Carlos Ferreira, estar para os amigos, né? Vamos ver os jogos perdidos do Elon, né? Rafael, você quer se despedir, Rafael? Foi um prazer participar desse podcast, muito obrigado pelo convite. Se a gente que agradece, eu e o Senna, nós que agradecemos a vocês por terem participado do podcast. Ouçam depois, quando ele sair na quarta-feira lá no artedabola.com. Você que estiver ouvindo agora, a gente gravou na segunda-feira, o podcast está sendo transmitido na quarta. Senna, você gostaria de se despedir rapidamente? Pois a conexão, se você ouvinte estiver ouvindo, ele tá picotando mesmo por causa da conexão. Senna, se despeça. E você vai trazer bastante gente pra criança nesses próximos dias. Temos entrevistas pra solicitar o Dure da semana passada, que não foram no podcast passado, que não foram pro ar, que vão nascer agora. Pode falar. O Marcos Bloch, que sabe o que deve entrar dele, da escolha do professor Raimundo, o Samuel Blaus, né? O Samuel Blaus tem o Marcos Plonka. Deixa eu falar um detalhe muito curioso: que no áudio vocês vão perceber que ele vai falar de um jogo do São Paulo que já foi há duas semanas atrás. Para o pessoal não entender, porque foi gravado há 15 dias atrás, não? Sim, para não ter problemas, não ter erros. O São Paulo, o jogo foi há 2 semanas atrás, para vocês entenderem. E quem foi o outro, Senna? O André foi. Não, e quem foi o outro que participou da entrevista? O outro é o João Vitor Silva, que fez o Tá no Pé na Rua, na TV Cultura de São Paulo, com os jovens. E ele foi o Ivo do primeiro Rá-Tim-Bum com o Fernando Meirelles, né? Sim, o primeiro Ivo do Castelo Rá-Tim-Bum. Vocês vão ouvir agora. Não, o primeiro Rá-Tim-Bum. Aquele garoto Ivo. É o garoto Ivo. Você vai escutar agora no final do podcast. Senna, você quer se despedir antes de também, eu me despedir? Também, despedindo. E também o pessoal ouvir os outros entrevistados. Tem um cara que todo mundo gostou dele no Pânico, né? Nos últimos dias. Que é Santista Roxo, né? O Arthur Veríssimo, que trabalhou com o Ratinho, o Gugu Liberato. Um monte de gente bacana, né? Da mídia. E se vocês já ouviram ele falando na abertura aí do podcast. Ele abriu o podcast falando. E é com isso que o Senna se despede. Eu gostaria que os jogos divulgassem mais uma. uma vez, e vamos fazer um pedido para todo mundo divulgar e as empresas também se movimentar para ver se, quem sabe, eles possam investir um pouco do dinheiro que tem, mesmo que está sendo difícil, não aproveite e investe uma coisa bacana e produtiva como o Watch da Boy Station. Sucesso garantido, fácil, né? Que é um sucesso garantido, um podcast que já tem o seu site próprio, o seu site.com, que é um servidor já de divulgação melhor. Você que quiser participar, patrocinar, é só mandar um e-mail para artedabolacast@yahoo.com.br. Estamos aí, e eu gostaria de agradecer a todo mundo que participou hoje: Rafael, Rodrigo, Senna e o André tem também. O André também, que estava no começo. Gostaria de agradecer a todos que divulgam o podcast. É com isso que eu me despeço. Ouçam o podcast no artedabola.com. Um abraço e tchau. Abraço. Boa noite. Quem vai dar aqui uma palavra é o Marcos Bulon, que vocês conhecem como Samuel Blossom das escolinhas, vai matar saudades de muita gente que pergunta por onde anda o Samuel Blossom, não é, Blonker? Pois é, Samuel Blossom está de licença, está esperando voltar na escolinha do Raimundo, do Barulho, para voltarmos a fazer a escolinha, mas vamos aguardar esse ano, né, passando o carnaval, vamos ver se tem alguma novidade. E o que você está achando da escolinha da TV Bandeirantes? Tem alguns colegas seus que estão lá, o seu Eugênio, o Cândido Manso. Acabou de me ligar, saiu. Acabou de sair da escolinha, nunca mais. Mas é um pessoal ainda sem muita maturidade, principalmente os novos, que ainda não pegaram. Precisaria ter gente mais antiga que desse mais peso na escolinha. Mas a direção da emissora prefere esse tipo de grupo e eu respeito muito e espero que eles façam sucesso. E o que você acha da você tem alguma amizade com o pessoal das escolinhas? Você tem amizade até hoje? Não, todos os meus ex-colegas estão comigo. A gente não se vê porque eu moro no Rio, não vou falar aqui. Mas a gente se dá muito bem, se manda e-mail e se fala por telefone. E você ainda continuou, eu sei que você é corintiano, mas dá tempo de acompanhar mesmo com humor? Claro, eu sou um fiel ouvinte do rádio. Eu gosto muito de rádio. Então eu nem vejo, mesmo quando está na televisão, eu ouço a Jovem Pan na transmissão do jogo do meu time. O mesmo outro time que não era, o São Paulo. Via a sorte do Santos. Então eu acompanho, eu gosto muito de rádio. Eu estou no cara do rádio, está sempre comigo. Obrigado. O Blonka, e manda um abraço para o Samuel Blossom e para o pessoal do Acho da Bola. Fazemos qualquer negócio. Até no Acho da Bola. Tá bem, fazemos também no Acho da Bola. Obrigado, Blonka. Amigos do Arte da Bola, estejam que estão acompanhando essa edição, Rock Encontro. Lembram do Ispo do Ratimundo, que na época corria com o Ney Farachini com o pai? Olha quem tá ruivo! Saudações, Senna, saudações, galera da Jovem Pan. Do Arte da Bola, então. Saudações, galera do Arte da Bola. É, você sumiu, agora tá voltando à TV Cultura, foi muito tempo, hein, cara? Exatamente, tava trabalhando com teatro, agora voltei pra TV Cultura num programa de adolescente chamado Pé na Rua. Todo dia na TV Cultura, 20h30 para 7 da noite. Então, voltar para a TV Cultura, quem diria, né? Muita gente lembra de você pequenininho agora. TV? Mas que você tem bonitão, não? Cena, o que você acha? Eu não sei, né? Vamos ver o que as garotas estão achando. Pega que não dá para falar aqui, porque estamos aqui no mesmo aposto com ele. Deixa eu botar uma brechinha para a gente botar um papo rápido, né? Porque você estava perguntando com o pessoal fazer essa matéria e aí a gente trocou umas figurinhas. É isso aí, Cena. Um abraço para a galera, então. Da Jovem Pan, para vocês principalmente, né, cara? Vou passar os recados para a Jovem Pan, para a Jovem Pan também tá ouvindo, e também matando saudade de você, né, que tem muita gente que tá falando, por onde anda o Ivo? Tô aqui, pô. Mas pelo menos a gente vai matar saudade nesse programa, né? Um abraço para toda a galera corintiana do Arte da Bola. Ah, tem corintiana, tem tudo, tá ligado, João? Vitor, com tudo, viu? É isso aí, vamos ver o Ronaldo, quem vai ver. É, vamos ver, Abraço, velho. Amigos do Acho da Bola, aqui está Milton Rodrigues, vocês lembram da Fãs Jovem Pan, da ESPN Brasil, agora está na Sport TV, mandando arena e às vezes na transmissão esportiva. Exatamente, estamos lá cobrindo as férias do Cláudio Machado e fazendo muito jogo, né? Acontece muito jogo. Aí você tem que viajar, tem que dividir as horas, né? Uma hora tem que viajar, outra hora Maria, né? É complicado, hein? Começando ano muito corrido, porque tem campeonato paulista, que tem muito jogo no interior e de vez em quando tem que apresentar o programa, mas faço o que gosto, né? Não tem problema nenhum, né? Eu só tenho saudades de você na época da Jovem Pan, no show da manhã, também de narrações de FIFA. Eu também tenho saudade. O programa da FIFA acabou já há alguns anos, mas da Jovem Pan foi o terceiro lugar onde eu mais me identifiquei, né? Então, de vez em quando eu sempre matando a saudade do pessoal. É, e eu gostaria de mandar um abraço para os amigos lá de Labote, sempre me achar ouvindo na sua TV, sempre com essa carreira, essas narrações e tudo mais. Legal, um abraço para todo mundo que curte aí, é sempre bom saber que as pessoas acompanham meu trabalho. Obrigado, Milton. Vamos reencontrá-lo mais uma vez agora aqui na saída da Jovem Pan. É verdade, legal. Muito obrigado a você. Obrigado, Milton, por entender o Ajo da Bola.